você for, quero ir. Vou te perseguir e encontrar. É o amor que faz meu caminho. Só o amor me faz andar aonde outros não podem seguir. Lá vou eu chegar aonde outros têm medo de ir. Lá vou. Você na minha casa, nunca fui embora, nem deixei de ser seu. Nunca desisti de ter você na minha vida. Nunca fui embora, nem deixei de ser seu. Onde você for, quero ir. Vou te perseguir e encontrar. É o amor que faz meu caminho. Só o amor me faz andar aonde outros não podem seguir. Lá vou eu chegar aonde outros têm medo de ir. Lá vou. Você na minha casa, nunca fui embora, nem deixei de ser seu. Nunca desisti de ter você na minha vida. Nunca fui embora, nem deixei de ser seu. Você na minha casa, nunca fui embora, nem deixei de ser seu. Nunca desisti de ter você na minha casa. Nunca fui embora, nem deixei de ser seu.